Bom dia, me chamo Nathan Alves. Estou aqui na frente da área da Biblioteca Central, segunda-feira, 22 de setembro de 2025.